Diga ai que já vai tudo embora. Diga ai que já vai tudo embora. Se a dor te incomodar, basta reclamar. Só diga ai que já vai tudo embora. Cante comigo hoje. Diga ai que já vai tudo embora. Diga ai que já vai tudo embora.